Lock e depois direto com Kiss. Radio Cola da 10, curva direita, subida Ardor, transição elétrica. 5160 no transponder e controle 1208. 781. Ayrton 2781, no parte 3, time pronto. 81. Xanar 6259 no portão 03, está autorizado, chame táxi. Ok, autorizado, Aliari da Colar, pista no 7, vento 1-0 graus, 1-0 leste. Quebec Kilo, recolado aos 2-3, direita, corredor Axé, 7-4 Itapuã, chama controle 120, 2-8. Quebec Kilo, 7-4 Itapuã, chama controle 5-8. 120, 10-8. 120, 10-8. Mobilizar para RW 1966. 1966 completado o procedimento, chama agora torre 1-95. 1895, obrigado. Palma Mil Cruz Serra Lima, desça e mantenha 4 mil pés. Já viu o seu Dima 1095. 10, mantém 4 mil pés. Já viu o seu 1095. Voo 1966, ajuste 0015, visual com a pista. Afirmo, estamos visual com a pista. Voo 1966, tráfego pelo estado, pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 090. Tem pouso autorizado, 1966. À direita via Indy Alpha, ponte espera 10, torre 1-8, decimal 95, altímetro 10, 1-5-1015, tem um bom voo e boa tarde. Fala 2781, então, confirmando, vai cumprir a restrição interior, mantendo 13 metros e 25 milhas. Firmo, azul 2781. Fala 81. Lima, Galaxy Ray para Vera Cruz, Sierra November, Vitor Romeu, 1.000 pés, colador 1.7, curva direita, saída corredor Axé, aciona transponder 0126, controle Salvador 120, decimal 8, torre 1-8, decimal 95. Alfa Rei, confirmando o estacionamento, pessoas a bordo e autonomia. Livre o acionamento para o táxi, chama 20895, altímetro 10 no 5, tem um bom voo, Lima Kilo, X-Ray. Muito boa tarde, muito boa noite, o Azul 2639 com a Romeu, solicita o São Simão. Primeira nave que chama 2. Puxando a 6259, após passagem do Boeing da Gol, tirar pousar na pista 10, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Responder 5146, controle Salvador, 120 decimal 8. Gente, autorizado então o Rio Santo Mão, nível 340. A via será 2.44, após a altura aí, conforme a rota. Saída da pista 10 com curva direita, da El Leda Seguro. 5146 é o transponder 1208, controle azul 2639. Pode. Ok, Aracaju, Bentão 3, grato, boa. Aquilo que veio autorizado a alinhar e decolar, pista no 7, vento 110 graus, 099. É com Novembro Juliette, controle Salvador, prossiga para o meio. Paulo Salvador, boa tarde, Gol 1966, liberou na Fox, trato. 6259, autorizado a colar, pista 0, vento 110 graus 089. Certo, querido, que está mantendo 3.500 pés, informo que o ajuste altimétrico 1095, seu destino, Valência, confere? Pelo 3 em 6 de imediato? O Eco Novembro Juliette estacionado no transponder 0272. Eco Novembro Juliette, passo aéreo Golf se encontra prosseguindo para Valência, não temos tráfego informá-lo. Mantenha-se em regras de voo visual, ajuste o altímetro no 095, caso necessite de informação e alerta, retorne a esta frequência. Eco Novembro Juliette, poderia confirmar o chamado de pouso? Na 6259, decolado ao 30. Chame controle Salvador 120, decimal 8. Controle Salvador 208. Juliette Quebec Kilo, não tem tráfego informá-lo, mantenha sem regra de voo visual no pés, frequência livre 1, 2, 3. 4-5. Lima desse mantém 2500 pés, seu último é 3905, vamos tirar o procedimento aí na nave. Feito 2500 pés, fazendo uma fica ajuste, formada o atual na nave, tudo certo. Controle o Lima, aquilo é feito. Aquilo é feito. Mantenha a regra de voo visual, a mil pés, corredor axé, em forma travessora da barra. Informo. Salvador, boa tarde, o terminal 6259, decolou, passa 2. 6259, contato radar na decolagem, tudo mantendo de voo 360 via saída da EL. Vamos manter 360 via saída da EL 62. O 966, mantém a posição do TFC Juliette, agora de breve. Estimativa, manter a posição para Juliette, guardando entrada, 966. Nós vamos 1645, passionou 142 a bordo, 3 horas 35, galeão alterna, para o táxi. 42335, galeão, táxi à direita via Índia, no ponto de espera, pista 10, mantenha a posição, chame tudo, frequência 118, pista 995, ajude o ativo no 050, agora 645. Direita Índia, ponto de espera, torre 295, 1015 agora, o 1645, uma boa noite. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 3995, que o Serra Lima, aguardando a autorização para o pouso. Aracaju, nível de voo 210, 0 Golf 677, decolando pista no 7, curva à esquerda, perfil subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 120.8, 118.95, transponder 5150. Controle na escuta, prossiga. Rua esquerda, controle da Elba, está formando. Sim, mano, você está solicitando Leida? Leida. Afirma, autorizado Leida para evitar informações do Xané 6259. Linda, com 02, acionamento a partir do Graer, táxi de coragem, Torvo, 118.95, o Mike vai ver. O Salvo, 13283. Está pronto, professor? Puder a voz, no dia de 3 horas e 30, espera com o vídeo. É 3 e 30, é o TB1 no 50? Afirmo. No 50, é o Fernando, é com o vídeo? Afirmo. Gente, no 50, 3 e 30, com o vídeo. Táxi à esquerda via pátio, após táxi aí Índia, ponto espera no 0, mantém a posição, chame torre, frequência 118.95, ajude o ativo no 0, 15, vou ver. Cuidado, tá? Gol 966, observa a saída do reverso 320 da TAM, após a passagem do tráfego, ingresso autorizado à esquerda, Juliette, portão 10. Ativo após 320, TAM, esquerda, Juliette, 10, 966. Azul 2639, puxa flamento na ponte 8. Aguarde para o pushback flamento azul 2639. Passarão no escravo. O primeiro vai passar o segundo será um 37 da Gol para estacionamento portão 190. Após o gol será autorizado. É ciente dos tráfegos aguardando autorização azul 2639. Luke Lexway, mantém-se em regra de voo visual, não tem o tráfego formado no setor. Frequência Lima 1, 2, 3, 4, 5. Número 645, decolado aos 36, semicontrole Salvador, 120, décima 8. 1208, gol 1645. Pelo Serra Lima, tráfico avistado, pouso autorizado, pista 7, vento 140 graus, 09. Gente, pelo Serra Lima, gente, teve pouso baixado trabalho. Oi, Salvador, até 3283, espera pronto. 3283, autorizado a alinhar e manter pista 0. Alinha e mantém na pista 0, 3283. 3283, autorizado decolar, pista no zero, vento 130 graus, 09 nós. O Serra Lima, solo Flash 38, confirma para destino. Direita, estacionar para conferir. Mike Bravo Yankee. Autorizado o táxi, estacionar até pior. Está livre de juízo e remontando. Reportar a volta. Reportar a volta. 120, deixa eu 8. Sim, vamos trabalhar. 3283, contato radar na decolagem, subindo, mantenha o 360, via saída Arbor. 360 via Arbor, solicita para a esquerda, senhor. Temos uma formação forte à direita, não temos condição. Afirmo, está autorizado, curva à esquerda, confirme a prova, quantas milhas? Aguarde. Pede. A nossa intenção é a pista ficar à nossa esquerda, e no momento que for oportuno, o controle autorizar, nós aprovamos a posição Arbor. Que condições o ar eleva? Amortizar instante. Afirmativo, tem condição de uma eleva, só 3283. Autorizado, só 3283, vou eleva. Direto eleva da presente, só 3283, obrigado. Plano é previsto aqui o console 20h30, com mais 45 minutos vai ser 21h15, no caso aí a autorização. Caso tenha alguma modificação na sua autorização, a gente passa, mas não pode deixar passar do tempo previsto do plano de voo até os 15, né? Inicio de imediato? Afirmativo. Tá 3897, portão 5, autorizado, é porte pro táxi. Porte pro táxi. Mike Bravo Yankee, autorizado, ingresso no 7, reporte aliado em pronto, cabeceira no 7. Para o táxi Brasil 2639, estamos com 113, 3 horas e 40, Campinas. 113, 3 horas e 40, Campinas. Táxi autorizado até o traseiro do portão 612. Airbus Tatane, seu check no portão 5. Observe o tráfego. Na sequência, autorizado para seguir o táxi até o ponto de espera na pista 10. No ponto de espera, mantém a posição, chamando o turno no outro, decimal 95. Passará à frente do Airbus Data. Será o número 1 no ponto de espera, o seu tráfego. Quem está atento ao tráfego no ponto 15 e deve ser número 1 até o ponto de espera lá, chama a torre 18, 95, 18. Controle o SAM 3283. Pelo Salvador, não escuta. Senhor, mas um pequeno desvio à direita, aproxima 285, evitar a formação. 7, está livre o desvio. Obrigado. Seu nome é 45, chama agora o seu pedido. A frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251, 238, o voo no B45, uma boa. Salvador, boa tarde, Papatango Mike Bravia, Senado 34. Papatango Mike Bravia, e contado o radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 210 via saída PUCA. 210 via PUCA, Mike Bravia. 283, quantas milhas está pro? 20 milhas, senhor. Senhor, 20 milhas, sucesso 3283. Copiado, trato. Suba restrito no voo 340, conforme a situação de Centro Recife. Apoio desvios, solicita que seu voo off-fito, caso tenha condições. Sente após desvios, pode voar off-fito da 3283. Táxi 3897, 214 a bordo, passagem de autonomia, Zé no Galeão. 214, 4 horas, alternando o Tom Jobim. Táxi em frente, segunda direita, siga o centro da venta da Azul, número 2 no ponto de espera, quando pronto, chame torre, frequência 118.95, mantendo o ponto de espera, posição no ponto de espera, pista 10, Roberto. Mantém o ponto de espera 1895, está retificando, alterna Confins, ok? Confins, 7. Obrigado. Salo, Salvador Azul 27, retorno, pushback, acionamento, pátio 3, 5 Lima. 7, 5 Lima do pátio 3, autorizado pushback, acionamento, reporte pronto para início de táxi, Azul 27, retorno. 7, livre, pushback, acionado, chamado pátio 27, retorno. 7, 3, 2, 8, 3. O 10, 9, 9, na escuta possível. As exceções sofrem nessa frequência? É sim. Possível confim na proa, porção 4, 102. 260-2283, obrigado. Em torno de 2 minutos, o seu plano vai constar no sistema. Para confins, por Elefa e Nítio, vou assumir da prevista Arbor Elefa. Assim que entrar no sistema, eu chamo para a autorização. Tá perfeito, obrigado. O 2639, decolado ao 47, chame o controle 120, decimal 8. 1208, azul 2639, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, o azul 2639, decolado na Dael, passando ao mil pés. Azul 2639, contato radar na decolagem. Sul mantendo pivô 340, via saída Dael. sobe via da El em, até o nível 340, azul 2639. Salvador Azul 2781 para o táxi, 66 a bordo, 3 horas e 10, alterna Salvador. 3 e 10, Salvador, só pelo tempo, gente, viu? 66. 66. Táxi autorizado em frente, via Pátio 1, segunda direita pela Índia, ponto de espera no zero. Mantenha a posição, chame Torre 1 no 8, nesse 995, ajuste ao 1015, no 0, no 5, Azul 2781. Pedro táxi em frente, pátio 1, Índia, no ponto de espera, chama a torre 1-1895 no 015, 2781. Azul 2781, confirme o tráfego de copiou? 5160. Gente, modifique só o último dígito, 5160 agora. 5160, o 2781. Sente. Foi Leda, azul 2639. Leda, azul 2639. Tá na posição meia dúzia, sente da Romeu, pra Costa Rio de Janeiro, Galeão. Gente, a informação é certa, ajuste ao título 0 no 5, aguarde cota, porta meia dúzia, 1, 2 pra cota. Na escuta. 1099, na escuta, cota. 1099, autorizado aeroporto de Confins. Nível de voo 360, rota via posição LF após Nítibo, Upzulu 21 e prossegue conforme rota do plano de voo. Decolando pista no zero, mantém a rota, a reta decolagem tem que cruzar 2 mil pés ou 3 milhas após curva à direita. Perfil de subida Arbor, LF. Controle 120.8, 118.95, transponder 5401. 360 autorizado, eleva, limpo, 3021, decola, perfil Arbor, do direito, do estilo, 540 transponder, 1895, torre, o voo 1099. Salvador, boa tarde, azul 2781, no ponto de espera pronto. O Bruno 099, cotejamento correto, portão 4, chame pronto para o espelhamento. Parei, só um pouquinho de controle. Controle 120, décima 8. Ok. Dado, alinhar e manter pelo 0. Alinhar e manter no 0, 27, pronto. Papá Romeu, Papá Vitorinha, pelo menos seu critério, reporte pronto para o táxi. Três, uno, nove, sete, na escuta para quatro. Sete, pronto, cópia. Só 3197. Autorizado o aeroporto de Galeão, via pelo São Irume, até o novembro 857, após Monsul. O nível autorizado 360. Após decolagem pista 10, mantenha a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva pela direita, compre o perfil da subida da El Leda. Após Leda, direta posição Irume e segue conforme rota do plano de voo. Controle, frequência 120.8, torre 118.95 e o código transponder 5173. O dado 3197, autorizado para Rio de Janeiro, Galeão, nível 360. Direto Irume, pela número 857, Mouto. Saída da EO, Leda, após direto Irume, controle 208, transponder 5173. Correto, portão meia dúzia, reporte pronto para pushback e acionamento. 3197. Azul 2781, decolada 54, chame controle Salvador, 120, décima 8. 120, 827, 81. Controle Salvador, Azul 2781. Azul 2781, contato, radar decolagem, submantendo nível de voo 160 via saída da árvore. 160, subida a árvore, possibilidade de eletro pela esquerda devido à formação aqui à nossa direita. 2000 pés para a esquerda na proa de eletro. Após 2000, esquerda na proa de eletro, 2781. Controle. Ah, escuta. Informa que opera instrumento devido às condições, que está a 4 mil metros de visibilidade, 1.500 pés de teto, chuva moderada sobre o campo. Pode aproximar visual de Sepião, afirma o Victor Índia Juliette. Aguarde coordenação junto no tentor, Salvador. Controle Salvador Azul 2781, informa desvio à direita para o A3 20 por cerca de 15 a 20 milhas para evitar a formação. Não foi possível copiar, confirme? Então, Azul 2781, mantendo a proa 320 para evitar a formação por cerca de 15 a 20 milhas. O Azul 2781, nesta proa não está autorizado, pois irá ingressar a área restrita na base aérea de Aratu. Eu tenho condições de curvar à direita? Afirmativo, senhor. A proa no mínimo 330 para evitar a tal área. Certo, então vai curvar à direita na proa 340, 2781. Pronto, 340, ciente, Azul 2781, devido às informações, após 15 milhas, está autorizado curvar à esquerda na proa da posição elétrica. Certo, então após 15 milhas da presente, direita elétrica, 2781. Esquerda. Meia dúzia. 3 horas de autonomia, alternando Serra Brava, Juliette, Papá. Autorizado o táxi, após final táxi, oi, Papá. Secundária? A secundária é 27, outono nessa proa, pode acender para o ano 60? Afirma, autorizado. Ano 60, 27, outono. Vitorino e Juliette, eu estou em forma agora que as condições estão piorando e que a final da 17 e final da 10 estão bastante ruins para aproximação visual especial. Confirme intenções. Atenção, é interceptar aqui o curso localizador, prosseguir para 1-0, final do ILS X-Ray, o Índio Júlio. Gente, o senhor afetou. Vitor Luiz Gilete, o procedimento é o RNAV, pois o ILS está operante. Nós temos o procedimento NDB Zulu. Confirme se a tripulação e a aeronave homologada de instrumentos. Sim, Matheus, então. Gente, e o senhor efetuou notificação ou plano de voo? Notificação. Oi, Salvador, só passando o Mike para a Bianca. Ultra 3897, passou 170. Ultra 3897, chama agora 7 Recife. 1251, alterna 128. 1251, alterna 23.8. 251238, obrigado, boa noite. Vou passar no Mike, pra dentro. Juliette. Mais quanto, Sá? Infelizmente não vou poder autorizá-lo, pois o senhor efetou notificação de voo e o procedimento em uso é em nave, pista no zero. Tu se avisou com a pista? Afirma, Silson. A formação aqui, minha posição de 11 horas e outra posição de 3 horas, 2 horas. Mas por conta de conversar com a formação, no zero? O meu Papa Victor India, táxi autorizado até o ponto de espera pista no zero via pátio 1 e taxiway India. No ponto de espera, mantenha a posição, chame torre, 1-8-95, ajude ao 1015, da boa viagem. Está para aproximação pista 1-0. Também agora a torre Salvador na frequência 1-8-95, confirme está visual com a pista. Afirmativo, India Jolie. Visual com a pista no alcance, com chuvas nas laterais. 1895 na presente, de ajuda. Todo Salvador, para papel no Mike, para dentro. Controle, Salvador, Mike, para dentro. Controle Salvador. O Mike Bravios está cruzando o nível 185 na praia de Aracaju. Da presença solicita retorno. Mike Bravianchi, curve à esquerda na proa da posição bomba para interceptar a chegada bomba. Desça e mantenha 4 mil pés, ajuste o último metro 0015. Cliente na proa de bomba para 4 mil, Mike Bravianchi. Azul 2781, quando possível autorizado, vá direto para o Vitória da Conquista. Gestão da presente, direto Vitória da Conquista, 2781. Vitor Índia, mantém o ponto de espera. Vitor Índia, Juliette, visual com a ponto de espera. Sim, Matheus. Estou autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 119. Eita, Jorge. Vitor Índia, Juliette. A escuta, senhor. Papá Vitor Índia, está se aproximando do ponto de espera, mantém o ponto de espera da pistola zero. Controle Salvador Azul 27, 8 ONU, desvia esquerda para 240 por 30 minutos da formação. É o azul 2781, desvio à esquerda, proa 240 por 30 milhas para evitar uma formação. Sim, 240, 30 milhas, mais que o controle. 81. Rapaz, Vitor Índia, autorizado a alinhar e manter a pistão zero. Vitorinha Juliette, no solo 05, direita, São Salvador, 121, décima nave, confirma com a altitude que avistou o campo? Avistou a 800. Vitorinha Juliette, ciente grato, chama o solo 121, décima nave, vai fazer um pouco de visibilidade, quanto mais próximo, Chalo 121, décima lode. Boa noite, Vitor Índia Juliette. O caminho já é sabido, táxi autorizado até a Taxi Quebec. Na Quebec, chamará novamente a tua para ingresso pista no 7, táxi até a D. Boa noite, voo 1705, tem retomado um tango, autorização Galeão 3 meses. 1705, informação em uniforme, ajuste ao título 015, Galeão 360, aguarde o 4. Para pushback acionamento, 3197, na posição 62. 3197, só instante para o pushback, temos um minuano taxando no pátio, passará a cauda em mais 10 segundos. Após o passagem será autorizado. Sim, está aguardando. O voo 099 também aqui no 4, após o 97, solicita pushback acionamento. Gente, autorizado, chama para o pátio, voo 099. Confirmando, está autorizado a presente? Afirmo. Voltando. 3197, tráfego já liberou a cauda, portão 612, reporte para início de táxi. Autorizado, reportará táxi, 3197. Golo 705 na escuta 4. Golo 705 na escuta para 4. Afirmativo, ponto 4, 705. Romulo 705, Salvador para o aeroporto do Galeão. A rota via posição Irume, rota novembro 857, após Moço, seguindo conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 360, 360. Decolando pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após a curva pela direita. Cumpre o perfil da subida da El Leda. Após Leda, direta posição Irume. Controle, frequência 120.8, torre 118.95, transponder 5405. Autorizado Galeão 360 via Upper 98.7 com o Sul. Decola pista 10 na saída da El, transição Leda, após o Irume. Mantém a reta até 2.000 ou 3 milhas, acionando 5405, o controle 120.8 e a torre operada 7.2.5, 1.7.5. Fechamento correto, portão 10, chame pronto. Foi da Alemanha. 1.099, é o solo? Já iniciou o pushback, professor? Não, amigo, eu solicito a guarda aí, aeronavegação aí, é o que tinha dado problema. Então aguarde para o pushback, caso necessite autorizar o acionamento na posição, aguardando autorização para o pushback. Possibilidade ainda do autorização, do pushback? Não, agora o TAN já está quase finalizando. Caso inicie, vai preferir bastante do táxi. Só instante para puxar. Caso eu necessite autorizar o acionamento na posição, aguardando autorização para o pushback. Ah, eu aguardo, sim. Então, para final, NDB Zuru, pistola 0, curva esquerda na Pro 240, limite é o que de Mike 1-10 do NDB Singa. Esquerda 240, limitar pelo QD Mike 1-10, Mike para viagem. Autorizado nesta frequência, tem o PAT 4, reporte, liberando pista. Meia-meia, sanificação via chegada Mari, décima 050, ajuste de última trama 0, 1-5. Tá 317, tá com 798, 3 horas e 30, Campinas. 198, 3 e 30, Campinas. Táxi autorizado via pátio, à esquerda, via pátio Índia. Ponte de 0-0, mantém a posição, chame torre em 1-18-95, ajude ao tímpano no 0-5, no 0, tá 317. Autorizado via pátio Índia, não posso esperar, chama torre, dá uma boa noite. Boa. Autorizado, chame táxi, gol no 705. Autorizado, é por 309. Gol no 099, após o Airbus da TAM da Saracana, autorizado para o pushback acionamento, portão 4, chame para o táxi. Ok, após o TAM, autorizado, 099, São Maritano. Chame frequência livre, estacional, Vitor Indivete. Salve o Mike Bravo Inhã, e retoração para a final NDB do Lu, curva esquerda pro 1.5, estabilizada NDB do Lu, espera 2.000 pés, o ajuste 905 para estabilizar. Confirme a proa para o Mike Bravo Inhã. Para Mike Bravo Inhã, esquerda 1.5.0. Esquerda 1.5.0, adicionando para 2.000 pés, Mike Bravo Inhã. Azul 2781, centro Recife, 1.260, alterna 1.28, decimal 8. 260-288. Voo 1705 para o táxi 148 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas e 30. Voo 1705 148 Guarulhos 330, táxi à esquerda, via Pátio e Índia. No través do portão 5, seguirão 737 companhias para quer iniciar o táxi no portão de número 4. No ponto de espera, chame Torre, mantendo posição na sequência 1.8.95, ajuste ao título 05. Autorizar o táxi via a esquerda, Pátio, Inger, traseiro 057, segue o 727. Ponto de espera 10295, voo 1705. Meia, autorizado de desvios, reporte no pé. Oito três. Mais uma centena. Copiado, táxi à direita via Índia. O ponto de espera no 0, mantém a posição, chame todo mundo no 8.95, ajuste o título no 0.5, veja, vou no 0.99. Ok, autorizado, táxi, toma aí lá, obrigado. Boa, 3197, decolada ao zona 8, chame controle, Salvador, 120, decimal 8. 20, decimal 8, 3197. Voo no 099, espera. Voo 099, mantém o ponto de espera. Tá 3097, contato radar decolagem. Opa, mantém nível 360, autorizado direto do Leda. Entende, 360, autorizado direto do Leda, tá 3097. Autorizado ali, decolagem pelo 0, vento 080 graus, 110. Alinha e mantenha, confirme? Alinha e decola, pista 10, vento 080 graus, 109. Alinha e decola, 10 com 09. Salvador, voo 1705, ponto de espera da 1. Voo 1705, mantenha o ponto de espera. Mantém. Voo 1866, por quantos milhas de aeromassa de registro? Já está proando 69. Voo 1866, voo acerto do 366, né? Para 4 mil pés, ajuste 905. 3197, confirmador. Soa 220, CZ promoção. 3197, autorizado de desvio, reporte no pé. É, fazer a retração brasileira. Tô estando embaixo, travado, Mike Bravianck. Mike Bravianck, torre 198, 795. 195, boa noite. Para 25000, tá isso autorizado a RNAV da pista 10, tá forte, perdido 366. Está descendo para 2500, aprovado a RNAV para 10, camarada 66, 1866. Lida na proa novamente, está 3197. Está 3197. Está cabeceira 17, estamos avistando a média. Mike Bravianck, negativo 17, continua a aproximação, ajuste 1015, pouso autorizado, pista 10, 8090 graus, 119. Boa, Mike Bravianck, ciente, pouso na 10. Voo 1099, decolado aos 21, chame controle Salvador, 120, décima 8. 20, obrigado. Salvador, voo 1099. Voo 1099, cruzando 2000. 1099, contato radar decolagem, sobe via CDA, nível 3 metros.